navegando meu barco contra a tempestade em um bravo mar. Minhas forças estão se acabando, não sei se vai dar pra continuar. Só faço pedir socorro, mais uma voz posso escutar, dizendo: meu filho sou eu, teu Jesus, vim aqui te ajudar. Jesus estendeu sua mão e a tempestade acalmou. O mar que se levantava ao ouvir sua voz já se aquietou. Agora tudo é bonança e com minha voz já posso cantar, porque o Deus que eu adoro manda no céu, na terra e no mar. Com Cristo no barco vai tudo bem. Com Cristo no barco vai tudo bem. Pode o vento açoitar e o mar levantar, com Cristo no barco vai tudo bem. Jesus estendeu sua mão e a tempestade acalmou. O mar que se levantava ao ouvir sua voz já se aquietou. Agora tudo é bonança e com minha voz já posso cantar, porque o Deus que eu adoro manda no céu, na terra e no mar. Com Cristo no barco vai tudo bem. Com Cristo no barco vai tudo bem. Pode o vento açoitar e o